E com vocês, um Realcast. Fim de semana chegando e o coitado. Estamos começando mais um Realcast, um podcast do Um Real a Hora. Eu sou o Iago Feitosa e... caraca, eu não pensei em nada. Vou falar de novo. Eu sou o Iago Feitosa. Oi, eu sou a Inaei. Gente, eu conversei com o Veigar, vocês não estão entendendo como eu tô feliz. Ah, aqui é o Igor Pontes e o que é preto e azul está prestes a mostrar-lhe o significado do sofrimento. Eu sou a Irã Pinheiro e tô aqui com a galera do Um Real a Hora, então faz o... faz o... aê, aê! Valeu, Um Real a Hora! E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre dublagem. Hoje com... estamos com um convidado muito especial, um dublador e ator. Alô, a Beth está? Tá, mas não pode falar. Ela tá de boca cheia, eu tô com medo, rapá. Que azar, liguei na hora errada. A hora da refeição é uma hora... Ela é amiga da minha mulher. Hoje estamos aqui com a Irã Pinheiro, um dublador, já cara dubla um bom tempo aí, já tem vários personagens. A Irã Pinheiro, eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Fale um pouco sobre sua carreira e tal, quanto tempo você tá na luta. Vamos lá. Bom, primeiro quero, né, dar um alô aí pra galera do Um Real a Hora. Pro Quarteto Fantástico aí, pro Ian, pro Iago, Inaí, pro Igor. Meu nome não é mais Irã, a partir de agora eu sou o Irã, pra combinar com a galera. E, bom, é o seguinte, eu já sou ator há 19 anos, porque, como vocês devem saber, a maioria das pessoas sabe que pra ser dublador tem que ser ator. Sim, sim, sim. Então eu já trabalho como ator mesmo há 19 anos, e há 10 como dublador. Eu já fiz mais de 20 comerciais, já fiz 3 longa-metragens, tem mais de 40 novelas, participações de novelas, participação em seriados e em programas de TV e tudo. Uhum. Novela da Globo? Do SBT? Da onde? Da Globo, da Record. Não, SBT não, porque eu sou do Rio, então eu nunca fiz nada no SBT. Mas Record e Globo já fiz bastante coisa. E 22 peças ao longo desses 19 anos aí, então tem bastante coisa. Bom, tirando o trabalho de ator, que atualmente eu faço de tudo, né? Quer dizer, quase tudo. eu faço trabalho para TV, para cinema, principalmente a dublagem, e faço institucional também, que é um trabalho que eu faço com a Rede de Postos Ipiranga, que eu tenho um personagem, que é um programa semanal que a gente faz para... é tipo um vídeo treinamento, né? Para passar as informações para o pessoal, para os funcionários e tudo mais. E só que é uma coisa com um formato um pouco diferente, porque eu faço vários personagens e tal. Eu faço, assim, pra gente variar, pra não ficar uma coisa maçante, muito didática, a gente faz de uma forma lúdica, mais divertida. Então, além do personagem principal que apresenta o programa, que é o João do Posto, né, que é um frentista, que é um VIP, como eles chamam, né, vendedor Ipiranga, porque na Ipiranga é uma empresa de varejo, não vende só gasolina, tem a loja MPM, tem vários produtos e tal, enfim. E tem outros personagens que a gente usa, às vezes eu contracendo comigo mesmo, né? A gente grava em croma para poder fazer as brincadeiras e tal. Então já fiz de tudo lá, já teve a vovó Joaninha do Posto, que é uma velhinha, que é uma figura, o João Sambista, Papai Noel, radialista, a Freirinha, que fez o maior sucesso também, que era muito engraçado, motoboy, gênio do Posto, cientista maluco, funkeiro, baiano, gaúcho, enfim, já teve de tudo lá. E além dessas coisas que eu faço, né, como ator, como eu falei, a principal atividade que eu tenho hoje em dia é a dublagem, né? E agora tá, assim, não sei te dizer porquê, sinceramente, não sei o que aconteceu, mas eu fiz o Calçola no Shrek 4, né, no Shrek Para Sempre, e isso foi em 2010, ou seja, já tem 10 anos isso, desculpa, 6 anos isso. E, de repente, a coisa começou a bombar cada vez mais. Sempre teve muito meme, muita coisa, né? O negócio que faz o urro e tal. Mas, de um tempo pra cá, começou a aumentar cada vez mais e mais e mais. E aí fica todo mundo me pedindo, né? Então, pra galera aqui do, do programa, do Um Real a Hora, eu vou ter que mandar, né? Eu não posso passar aqui impune sem mandar essa aqui. Que é o faz o burro, faz o burro. Muito valeu, um real a hora. Cara, esse meme, ele tipo tem o quê? 2 meses, sei lá, que tá, se espalhou muito rápido, assim, tipo, toda a página tá fazendo algum meme relacionado a isso, cara. Fizeram até uma agora. Cara. Fizeram hoje com o Donald Trump. O Trump. Faz o muro. É. Faz o muro. Faz o muro, né? Faz o muro. Faz o muro. Empaca, né? Pois é, assim, a coisa tomou uma proporção que eu sinceramente não esperava, porque eu fiz o personagem, como eu falei, há 6 anos, e era uma participação só no filme, era uma cena só, né? Mas acabou sendo a cena que todo mundo saía do filme falando, todo mundo saía do filme, faz o louco, e tava brincando. E na época teve uma repercussão muito grande, lógico, tudo bem, normal. Mas depois de tanto tempo a coisa voltar assim, e com mais força do que na época, é muito louco isso. É muito engraçado, porque é um personagem assim, super pequeno, que no original ele foi feito pelo diretor do filme. Né? Por isso que ele tem a voz realmente de adulto, uma voz mais grave, mais rouca e tal, não é uma voz de criança. Eu, quando cheguei pra dublar, a diretora falou comigo, olha, você vai fazer um garotinho e tal. Eu falei, ah, tá bom, tio, eu deixo a voz mais levinha. Ela falou, não é isso. Você vai ver, você vai entender. Aí botou a cena pra eu ver. Aí na hora que eu comecei a assistir a cena, eu rolava de rir, né? Eu falei, cara, eu não acredito que é isso, sério. Ela é, pô, tenta fazer o mais próximo que você conseguir do original, né? De como ele faz no original. E aí ele fazia, né? Do the roar. Ele fazia um pouco mais grave. Aí eu falei, tá, vou tentar fazer uma coisa parecida, ver se fica legal. Na primeira que eu fiz, eu falei, faz o. Aí ela, pô, é isso aí, perfeito. Faz assim, vai nessa onda mesmo. A gente tenta variar um pouco pra não ficar sempre no mesmo tom. E ele tem mais 2 falas. Que é o papai, ele tá indo embora, faz alguma coisa. E depois no final que ele fala, valeu, papai. Né? Mas o resto é faz urro. E por ser tão chato, tão insistente, ele acabou virando assim, a coisa, né, mais marcante do filme. Todo mundo saía comentando. E agora voltou com essa história dos memes e tal, e tá bombando. E, enfim, eu tenho feito várias coisas, conversado com várias pessoas e tal. Mandando recado, secretária eletrônica, tem de tudo. Os memes, eles são assim mesmo, tipo, eles surgem de, tipo, de umas cenas que ninguém liga, tipo, ninguém presta atenção, tipo, uma coisa pequena que se torna uma coisa enorme, se espalha como se fosse um vírus, tá ligado? Foi exatamente isso. Tipo, tem um meme também que não ficou famoso aqui no Brasil, mas na época quando, até de um personagem teu, na época quando saiu nos Estados Unidos, muita gente começou a compartilhar fotos e cosplay e tal, que é o grande cornholio do Beavis. Ah, do Beavis, disso? É. Tu lembra? Sim, lembro. Sim. Que ele colocava a camisa na aqui cabeça. Aqui não chegou... Isso, é quando ele comia muito açúcar ou... Isso, ele tava doidão. Sobre alguma coisa ilícita. Ele surtava, pirava... E ele começava, né? Eu sou o grande cornolho! Eu vou te levar pro lado do tic-taca! Completamente louco, né? Ele ficava, cala a boca, mulher, cala a boca! Você não pega ninguém! Não tá sempre com 5 contra 1, cala a boca! Então, e era muito engraçado, né? E o mais louco do Beavis and Butthead é que eu sempre fui fã. Né? Eu gosto dessa coisa meio besteirosa, assim, meio boba e tal. E eu adorava Beavis and Butthead. Na década de 80, final da década de 80 pra 90 e tal. Eu tenho até VHS original até hoje. Cara, essa série é muito massa. Eu achava... Fala, pode falar. Pena que a maioria da... Os três aqui, além de ti, né? Nós somos novos, né? Tipo, eu tenho 23. Uhum. Mas, tipo, eu cheguei a pegar pouca coisa quando eu era criança, né? Eu peguei umas reprises e tal. Tipo, a Inaê eu acho que já não deve ter pego já. A Inaê já é mais nova e tal. Ela é da geração Ben 10, Beavis and Butthead é muito foda, cara. Mostrava. Sim, é incrível. Aqueles episódios que eles ficavam analisando os clipes e tal, clipes de rock muito cara. Foda. É muito maneiro, é muito legal. E aí, cara, foi assim, foi um lance muito louco, porque na época eu tava dirigindo, porque eu também dirijo dublagem, traduzi muita coisa, traduzi mais de 150 roteiros pra dublagem, entre filme, série, desenho, documentário, enfim. E foi muito louco, porque eu tava dirigindo no estúdio, aí a menina falou comigo, falou, olha, vai chegar um desenho aí, você quer pegar? Porque, pô, eu sei que você curte fazer desenho e tal, não sei o que, então eu passo pra você. Aí eu falei, tá, pô, legal, desenho, sempre bem-vindo. É, qual é o desenho? Ela falou, ah, não lembro o nome, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela começou a olhar no monitor lá no computador, e aí ela falou, ah, eu não lembro o nome, esse aqui. Aí virou o monitor pra mim, tava a foto, né? Eu falei, pô, peraí, é Beavis and Butts? Ela, ah, é isso aí mesmo. Nossa. Eu falei, caramba, tá brincando comigo, jura? Ela falou, pô, então, cara, é meu, vou dirigir. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, que besteira que eu fiz. Caramba, liguei pro estúdio e falei, não quero dirigir, não. Aí o cara falou, pô, mas por quê? O dono do estúdio, né? O que que houve, cara? Eu falei, não, não quero dirigir, eu quero fazer, cara. Aí ele, pô, tu é maluco? Eu falei, não, tudo bem, cara, faz o seguinte, você faz o teste e se você passar, eu, as tuas cenas eu dirijo, eu te dirijo. Eu falei, ah, então beleza, tudo bem, então fechou. Porque é muito ruim você se dirigir, né? Eu gosto de ser dirigido, eu acho que na dublagem isso é super importante, mais até do que como ator. E aí eu fui fazer o teste, no dia que eu cheguei pra fazer o teste, ele tinha me colocado pra fazer o teste pro Butthead. Eu falei, pô, bicho, não, cara, eu queria fazer pro Beavis, ele, pô, sério. Aí eu falei, é, cara, que ele é, pô, mongoloide total, moleque, pô, é total errado, eu queria fazer ele e tal. Aí ele falou, tá, tudo bem, então, pô, faz o Beavis também. Aí quando eu terminei de fazer, eu fiz os dois testes pro Butthead e pro Beavis, ele falou, cara, eu acho que eu vou mandar os dois, porque você fez tão diferente um do outro, que o cliente nunca vai saber que é a mesma pessoa que tá fazendo. E no original é o mesmo cara que faz. Uhum. Eu falei, ah, cara, eu prefiro não fazer não, os dois não, porque é pauleira fazer os dois, é muita pressão, né? Tem que ser muito foda, pô, fazer bacana. Isso. Não, é, eu falei, cara, dá oportunidade pra algum colega também, pra alguém, pô, bacana fazer também, pô. Aí chamei algumas pessoas pra fazer teste e tal. Acabou que o Léo Rabelo passou pra fazer o Butthead e eu passei pra fazer o Beavis. E aí foi muito legal, porque foi um sonho realizado, né, cara? Foi muito bacana, foi muito legal. Assim, foi, sei lá, 2 meses de gravação, mais ou menos, que a gente gravou a temporada, que era só risada, a gente se divertia pra caramba no estúdio. Foi muito louco. Faz o... Legal, legal. Cara, tem um personagem também, nós lá do Real Hora, a gente tem muita gente que acompanha a gente, que é o pessoal que é fã do universo DC, né? Dos quadrinhos, do filme, uhum. do desenho. Sim, tem um personagem sim. Que tu dublou, que foi o Malcolm Duncan, o guardião lá do Justiça Jovem. Sim, sim. Esse desenho, cara, foi muito louco. O Young Justice, o Justiça Jovem, foi uma coisa muito engraçada, porque eu cheguei pra dublar, eu não sabia que era esse desenho. E a diretora, tadinha, ela não sabia. E aí o Maldoncan aparecia pouquinho no episódio, no primeiro que eu gravei, e aparecia o Gordon Godfrey também, que é o jornalista, né? Sim. Que fica falando que eles são alienígenas e tal, que detona eles o tempo todo na televisão e tal. Sim, e aí eu fiz uma dobra, que é comum a gente fazer isso em dublagem, quando você faz uma participaçãozinha, uma falinha, um personagemzinho muito pequenininho, né? Um garçom que entra e fala, o seu drink. Ah, obrigado, até logo. Essas coisinhas curtinhas assim, às vezes você faz no começo do filme e no final você faz uma outra coisa completamente diferente, porque não imprime a voz, né? Você não chega a falar muita coisa, então a gente usa o dublador para fazer às vezes 2, 3 dobras no mesmo filme. E foi isso que aconteceu, eu fiz o Mal e depois eu fiz o Gordon, né? No mesmo, não sei se no mesmo episódio ou em 2 episódios diferentes, mas ela não sabia que os dois iam crescer. Né, no desenho, e acabou que eu fiz os dois e eu mudava bastante a voz de um pro outro. O Mal Duncan era uma coisa mais grave, né? Ele é grandão, fortão, então fazia com a voz um pouco mais grave, e o Gordon Godfrey eu fazia escrachado. Eu me inspirei num cara que tinha, como é que era o nome dele, cara, agora eu não vou lembrar, um maluco que tinha na televisão que fazia umas coisas tipo Wagner Montes, assim, essas coisas, programas policiais e tal, que ele falava assim, tá porrada, eu acho que isso não... O Borghetti? Não, né? Ah, Borghetti. Ah, tô ligado, cara, foda. Aí eu me inspirei nele, cara, então ele falava, ih, são alienígenas, tem que matar, não pode ficar aqui na Terra, isso é um absurdo. E era mó barato, cara, era muito louco, eu me divertia fazendo isso. Então assim, como a voz era muito diferente, né, o Mal, pô, era uma voz grave, mais suave, tava, fazia, usava um pouco mais o grave, uma coisa mais pra baixo, mais pra dentro e tal. Então era bem tranquilo, porque um era muito diferente do outro. E foi bem legal fazer também, porque é um desenho que eu acho muito maneiro, muito bacana. Eu também gosto muito, cara. Vai, inclusive... Sim, inclusive vai retornar, né? Sim, vai voltar. Ah. É, exatamente, vai voltar, finalmente. Ótima notícia, melhor notícia da semana que eu vi, assim. Foi, eu vi lá no site de vocês, eu fiquei sabendo por lá, inclusive, eu não sabia. Olha só, que legal, bacana. E além desse, teve o desenho do Guardiões da Galáxia também, que foi feito antes do filme, bem antes e tal, que eu fazia o Rocket Raccoon, né, o Guaxinim. Ah, na animação do Ultimate Spider-Man, na animação, isso. Eu fazia na animação, mas acabou que depois no filme trocaram e aí outro dublador que fez ele. Mas era um personagem que eu achava muito legal também, porque ele é totalmente escrachado e é engraçado porque ele é um guaxinim pequenininho, né? E aí eu falei, ah, pô, quer que faça uma vozinha mais assim? Então, assim, falou, não, cara, ouve a voz dele original, vai nessa onda aí. Então era uma voz mais grave mesmo e tal, né? Ah, vamos atrás deles! Então, não tinha uma coisa mais, tipo, o guaxinim, ele é pequenininho, mas a voz dele é grave, então era engraçado, eu achava isso divertido. É, aí, infelizmente, dublagem, acabei não fazendo no filme, mas... Na dublagem original, a voz dele também é mais assim mesmo, também. Mais pois é. Aí foi o que eu fiz, a gente seguiu mais, porque normalmente a gente procura fazer isso, né? A gente procura manter o mesmo timbre, a mesma forma de interpretar do original. Tenta se aproximar o máximo que a gente puder do original. Ah. E daí, ô Igor, vocês têm alguma pergunta? Pois sim, eu até queria perguntar sobre isso, da questão de se aproximar do original. Uhum. Porque eu acompanho a dublagem e pra mim existem, por exemplo, casos que eu acho que às vezes a mudança, por exemplo, existem coisas que eu não consigo não assistir dublado. Um exemplo desse que eu acho que é bem, bem marcante é a questão do Grinch com o Jim Carrey, que é a dublagem do... Se não me engano, é o Marco Ribeiro que fez o Grinch. É uma dublagem incrível e... Pô, assim, o Grinch foi o Marco Ribeiro. Eu fui ver Grinch depois mais velho, legendado, e não foi a mesma, a mesma coisa, a mesma emoção da voz. É, tem então, coisas, mim... cara, que realmente, assim, eu prefiro dublar. Tem coisas que ficam mais legais dubladas. Sim, com certeza. É, assim, esse tipo de comédia, né, que o Jim Carrey faz, que é muito verborrágico, muito corporal e muito rápido também, a gente perde muita coisa se ficar lendo a legenda. Né? Não, e aí, com certeza. Quando você vai pra dublagem, você fica só na imagem e curte o filme. Então, nesse tipo de situação, eu acho que a dublagem, assim, dá de mil. Não tem como. Eu até entendo as pessoas, tem muita gente que não gosta, né, de dublagem, prefere legendado ou prefere o original. Eu também tenho coisas que eu prefiro até assistir no original, é legal. Mas tem aquela máxima que todo mundo fala, né? Ah, não, desenho eu prefiro dublado e tal. Porque, lógico, a gente cresceu assistindo os desenhos. Então, você tá acostumado a ver a dublagem do desenho. Então, cara, é natural. Tem, bom... É, um pouco né, nesse tema que o Igor puxou aí, tem uns filmes dos anos 80 que são muito bons na dublagem, cara. Tipo, coisas que tu não vê na original. Tipo, acho que tem um filme do Stallone, não sei se é o Cobra, talvez. Que Stallone ele, Cobra. Que ele vai. É, não sei se ele tá falando com um bandido e tal, ele chama ele de cocô. Tipo, não tem exatamente isso Stallone Cobra. Exatamente Stallone Cobra. É Stallone Cobra mesmo. Não tem isso na original, não, né? Não tem isso na original. É. Não tem só isso, como a maioria das falas do filme. É. Se o filme é uma doença, eu sou a cura. É, tirando essas assim, pelo que eu vi, porque eu também ouvi legendado muito rápido, que eu achei muito chato o filme depois quando eu fui rever. A maioria das falas são postas pela dublagem, porque o Stallone nesse filme. Mas às vezes ele só tá murmurando. Então ele só tá abrindo e fechando a boca. Acho que a própria dublagem, pra poder o filme não ficar monótono, acabou adicionando coisas. É, porque tem duas coisas aí. Primeiro que a gente fala. A gente já fala, né? Versão brasileira. Sim, então, claro. Assim, não é simplesmente traduzir. Porque se fosse só traduzir, você vai lá, pega um tradutor, joga no Google Translator e tá pronto. Não é isso. Né? Tanto que a boa tradução, ela é isso. Ela é uma adaptação. É uma versão do original. E a gente procura trazer para nossa realidade. Um exemplo bem bacana é o Briggs no Freakazoid. Sim, né? Ele comprava. Né? Porque o Freakazoid era um personagem que pedia isso. E aí ele comprou essa briga. Ele falou, cara, me deixa fazer assim, né, solto mesmo, deixa eu fazer. Ele fala do Silvio Santos, falava da Hebe, falava um monte de absurdo e tal. Não, mas ele trazia para nossa realidade, ficava excelente, perfeito. Tem até uma passagem que eu lembro, que eu era criança, eu vi isso no SBT, que ele começa o Ponte Baixa Todos para o Chão, o Cavernoso está tudo cagado e é no rabo. Ele fala no rabo e passou. Uhum. É, pois é. Esse é o nível de grandeza que isso, é, hoje em dia, começou com a HBO, né? A HBO começou com essa abertura de liberar a palavrão. Então, foi muito engraçado que eu não fui... Eu fui dublar o True Blood, foi a primeira vez que eu dublei falando alguma coisa assim absurda, né? E aí foi engraçado que eu fazia o... Como é que era o nome do cara? Deixa eu lembrar aqui, peraí, eu vou lembrar. Era o Kevin Ellis. É, era isso. Ele era assistente do delegado, era delegado, alguma coisa assim, no True Blood. E aí eu cheguei na bancada, né, o texto traduzido lá e tal, eu olhei. Aí quando eu comecei a ler, eu falei, peraí, é isso? Aí a diretora, é isso mesmo. Eu falei, caramba, cara, então tá. E aí comecei, né, soltei o verbo, saí falando tudo, não vou nem repetir aqui o que eu falei, porque depois eu vou ficar impróprio o negócio. Mas foi assim, sabe, foi uma libertação. Eu falei, cara, putz, que bom, né, você poder falar tudo assim, normal, como tá no original, porque no original os caras falam aquilo ali, e a gente tinha que ficar aquela coisa assim, ah, vai levar um chute no traseiro, hein? Quer dizer, nada a ver, né? É absurdo. Claro, com certeza. A própria Netflix mesmo, eu tô assistindo agora, eu assisti alguns dublados, né, e eu vi que eles estão realmente liberando, assim, falar palavrão e tal. Agora, tem filmes que não, que tipo, o cara fala shit, aí quando vem pro Brasil, é droga. É, depende de onde vai ser exibido, né? Pois é, claro. Tem essas mudanças que não são muito legais. Agora tem umas mudanças bem bacanas, tipo, tem um exemplo clássico, que é, pra quem gosta de anime, quem assistiu anime nos anos 90 na Manchete, que é o Yu Yu Hakusho. Que, ah, sim, com certeza. Encheram o anime de expressões brasileiras, tipo, rapadura doce, mas não é mole, não. É, isso aí. Muita calma nessa hora. Um bocado de expressão, assim, que, tipo, com certeza não tava lá no original, tá ligado? Não, é porque, assim, na época que foi feito o Yu Yu Hakusho, o que é dito dessa dublagem é que as falas que eram, quando foram traduzidas, não enchiam a quantidade que a boca dos personagens mexiam. É, não é só na época não, cara, até hoje. Até hoje, né? Porque japonês é uma coisa complicada, né? É, porque o japonês, o cara bate a boca duas vezes e fala, ah, eu estava aqui, mas você não veio, então eu resolvi ir embora. Fala, cara, sim, como sim, assim? Ou isso, ao contrário, cara. Né? Ou ao contrário. Ele fala, cara, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, você improvisa muito, coloca muita coisa, tem que preencher. Porque era isso que eu estava falando, são as duas coisas, né? A coisa da versão brasileira, que é a adaptação, e a coisa da imagem, porque a dublagem é imagem. Por mais que não, no, claro, a gente estava falando do Cobra, né? Que você fala, ah, ele passa o filme inteiro murmurando e tal, tem umas boquinhas lá e tal, que se você não coloca, você assim, pô, o troço tá mal dublado pra caramba, o cara tá falando lá e não tá saindo som. Não é, ele, no original, se você for ver, ele não tá falando nada, mas ali parece que ele tá batendo a boca e tá falando alguma coisa. Então, se você não coloca, fica estranho. Aí, nessa hora, você tem que improvisar, cara. Porque inclusive, aí não tem inclusive, a dublagem melhorou a atuação de vários atores, hein? Ah, sim, sim, sim, sim. Não só o Stallone. Com certeza, com certeza. Pô, cara, pode ter certeza disso. Às vezes a gente pega umas coisas assim. Eu dublo há muito menos tempo, né? Essa galera que dublava ainda era mais complicado, porque eles dublavam com fita magnética. Então, era aquela coisa assim, assistia a primeira vez o original lá e tal pra dublar. E aí a segunda vez já ia apagando a trilha de áudio e gravando de português em cima. Então, se errasse, já era, porque você já não tinha mais o original para se guiar, você tinha que ir na imagem mesmo e se virar. E ainda tinha um agravante, porque entravam várias pessoas no estúdio ao mesmo tempo, então se tinha uma cena com 3, 4, 5, 6 pessoas, todo mundo fazia ali ao mesmo tempo, e cada um ia fazendo a sua fala, na sua hora e tal, aí às vezes chegava no último, o cara errava, tinha que voltar tudo. Imagina, isso daí era uma loucura. Hoje em dia, com Pro Tools e tal, com os programas de computador que a gente usa, tem um lado ruim, porque a gente... Não grava mais junto, eu acho, eu sinto falta disso, de gravar junto com as pessoas, né, para fazer os diálogos, porque a gente ouve o original em inglês e não sabe como a pessoa fez, porque é isso que a gente estava falando, né? Muitas vezes rola uma adaptação e você faz diferente. Então, não tem aquele envolvimento com quem você está contracenando, isso a gente perdeu um pouco. E tem que tomar cuidado, o diretor tem que estar muito atento para ver se a coisa está batendo, se está legal, porque às vezes você usa um termo diferente do que está escrito ali no roteiro, e se o teu colega depois vai fazer a fala seguinte e responde uma coisa diferente do que você falou, fica esquisito, né? E por isso que você de vez em quando está vendo um filme e fala assim, pô, mas o cara falou uma coisa, outro respondeu outra, não faz sentido. É por esse tipo de coisa. Isso é muito triste, cara. O cara tá lá dublando sozinho e tal, falando as paradas pra... como se estivesse conversando sozinho, tá ligado? Não, dublando sozinho é o de menos, porque você tá fazendo as suas falas só, então assim, pro áudio é mais limpo, pra, tecnicamente é muito melhor, entendeu? Agora, pior é quando você tá fazendo vozerio sozinho. Vozerio é aquele burburinho, né, de restaurante, de recepção de hospital, de hotel e tal. E aí você tá lá falando, e aí você vai falar o quê, né? Porque quando tem um monte de gente, a galera bota o papo em dia. Então, assim, é divertidíssimo fazer vozerio. Tem gente que não gosta, eu adoro fazer vozerio. Porque é quando você encontra os amigos e bota o papo em dia. Né? Você fica falando de qualquer coisa. É claro que tem que ser coerente. Se você tá, sei lá, a cena é no, na recepção de um hospital, na emergência de um hospital, aquela confusão e tal, né? Sábado à noite, tiroteio, facada. E aí você fala, pô, e aí, maluco, vou tomar uma cerveja. Nada a ver, né? Então tem que tomar cuidado só com o tema do que está acontecendo ali, mas de resto você pode falar qualquer coisa, contanto que você não fale palavrão, faça uma coisa louca e fale alguma coisa incoerente, fala aí, fora isso você pode fazer qualquer coisa. Então a gente fica batendo papo, conversa, fala um monte de coisa, muitas vezes pertinente, o que tem a ver com a cena, às vezes não, né? Então é um momento que é divertido da gente entrar no estúdio e se divertir, dar risada e fazer as coisas, encontrar os amigos principalmente. Faz o... Então, eu tenho uma pergunta e eu tenho três perguntas de um leitor do Real que me mandou hoje, que eu avisei lá que ia ocorrer esse podcast, e ele queria saber se você tem um personagem preferido que você dublou e por quê. Cara, um personagem preferido, vamos lá. Bom, o Cal Sola, por toda a repercussão, que é muito legal, e eu me diverti muito dublando, claro, apesar de ser uma participação pequena. Existia, inclusive, um projeto de fazer um desenho dele, mas eu não sei se ia funcionar, porque ele ia ficar o tempo todo faz o urro, e no terceiro episódio ia ser cancelado. Ia ser chato pra caralho. Ia ser chato pra caralho. Isso é muito forçado. Então acabou não rolando, mas é um personagem que eu gosto muito. O outro personagem que eu adoro fazer, que foi assim sensacional na hora que eu cheguei para fazer o teste, inclusive, é o Beaker do Muppets, porque é um personagem que eu sempre adorei, acho ele muito engraçado, que é aquele cientistazinho com o cabelo arrepiado, né? Nossa, que é hilário. É o melhor. Melhor. Eu acho ele hilário, eu sempre gostei muito dele e do animal, né? Os dois, assim, que é aquela coisa do Fonzie, do Caco e tal, que a galera curte, eu nunca gostei muito, eu gostava desses daí que eram pirados, assim, que eram loucos. E eu trabalhei muito tempo como guia de turismo, né? Levei muito grupo de criança para Disney e tal. E tem um brinquedo dos Muppets lá em Disney Hollywood Studios, que na época, né, há trocentos anos, era MGM Studios. E nesse brinquedo, ele tinha uma participação muito legal, era um cinema 3D e tal, e tinha uma sala de espera que ficava rolando um vídeo antes, contava uma historinha, preparando para o que ia acontecer lá dentro, e depois lá dentro também ele tinha várias cenas engraçadas e tal, e eu rolava de rir, já tinha visto aquele troço 20 vezes, e eu continuava caindo na gargalhada toda vez que eu assistia. E aí, enfim, sempre gostei muito. Quando eu cheguei no estúdio para fazer o teste, eu não sabia o que que era, tinha me chamado para fazer um teste, eu falei, ah, tá, legal, vou lá fazer o teste. Aí quando eu cheguei, era até o Briggs que estava dirigindo, ele falou, cara, eu te chamei para fazer o teste para uma coisa meio louca. Eu falei, pô, como assim? Ele falou, mas é a tua cara. É para fazer o Beaker, tu sabe quem é? Eu falei, cara, dos Muppets? Ele falou, por quê? Eu falei, não acredito, agora tu me deixou nervoso, porque agora é um teste que eu vou fazer, que normalmente teste a gente faz e esquece, depois se rolar é lucro, né, e bola para frente. Quando ele falou que era o Beaker, eu fiquei nervoso. Eu falei, cara, eu quero passar, eu quero muito fazer, porque é meu personagem preferido dos Muppets, eu acho hilário. Agora só tem um detalhe. O Beaker não tem texto, como é que eu vou fazer teste? Ele falou, pois é, alguém tem que fazer o Beaker, porque ele tá na cena junto com várias pessoas e tal, então assim, os outros personagens fazem as falas deles e tal, não sei o quê, e tem que ter o Beaker falando junto, quer dizer, falando, né, na língua dele lá. E então alguém vai ter que dublar, e pediram para fazer teste, então normalmente a gente manda três, no máximo quatro vozes para cada personagem, eu fiz o teste, passei, peguei, e aí a Disney ainda mandou uma mensagem para mim falando, olha, a gente gostou muito do teste e tal, não sei o que, mas não se esqueça de que tudo que ele fala dessa forma, ele está querendo passar uma informação, ele está realmente falando alguma coisa, só que a gente não entende o que ele fala, só isso, mas ele está realmente dizendo alguma coisa, não se esqueça disso na hora que for dublar. Falei, pô, legal, tá, beleza. Então é muito louco, né, porque ele fica lá... E, pô, aquelas loucuras ali lá. E ele é muito engraçado, né, cara? Eu acho o personagem muito engraçado. Ele é o Beaker, é o melhor. Então, assim, esse é um que eu gosto muito. O Butthead, que é o Beavis, do Beavis and Butthead, que eu já contei a história aqui, que também foi muito legal fazer. E atualmente, cara, eu gosto muito do Mike Ross, do Suits, que aí não é desenho, né? É a série. Tem agora no Netflix, que é uma série que eu acho muito legal. No começo passava no Space e aí ninguém assistia. depois que ele entrou no... É normal, né? Breaking Bad também foi assim. Então pois é, exatamente, acontece. Exatamente. Aí quando estreou no Netflix, pô, virou uma febre, assim. As meninas no trabalho da minha esposa, quando sabiam que era eu que dublava o Mike, caramba, o que vai acontecer e tal, não sei o que. Eu falava, tô dublando no final da temporada. Pô, o que vai acontecer? Eu falava, não posso falar, tem cláusula de confidencialidade, não posso falar e tal. Mas é um personagem que eu me amarro em fazer também, acho muito legal, muito legal. Eu gosto do ator, do Patrick J. Adams, eu acho um cara muito bacana e gosto do trabalho dele. Tô fazendo ele também no Legends of Tomorrow, da DC, que é bem bacana também, vai ter também mais pra frente uns crossovers aí bem interessantes, então é um cara que eu gosto de dublar e que tá dando pano pra manga aí, bem legal, eu adoro juntos e tô curtindo também fazer o Legends of Tomorrow, bem bacana. Qual o personagem dele no Legends of Tomorrow? É o Rex Tyler. Ah, tô ligado. Sabe qual é? Sim. Que ele chega, foi legal porque... É o Homem-Hora. Eu tava dublando o Suits no estúdio, e aí o diretor, né, tava me dirigindo lá no Suits e tal, não sei o que, me passaram o horário nesse mesmo estúdio, achei que fosse pra gravar mais um episódio do Suits. E aí eu cheguei lá, era o mesmo diretor, mas não era o Suits. Ele falou, cara, o carinha que você dubla lá no Suits, o Mike, ele entrou em outra série. Eu falei, ah, é? Ele falou, pô, ele tá no Legends of Tomorrow. Eu falei, ah, pô, bacana. Ele falou, pois é. O que que acontece? É a última cena do último episódio da primeira temporada. Ele aparece, fala meia dúzia de coisas, pum, acaba a temporada. Mas do jeito que ele chega, provavelmente ele vai voltar na próxima. Então eu quis manter você, porque tu já é a voz do cara e tal. Pô, obrigado, cara, legal, né? Porque hoje em dia a gente tem até que agradecer, porque nem todo mundo respeita essa coisa de boneco e tal, como existia antigamente. E aí eu cheguei lá, fiz o cara, era uma fala só, né? Que ele chegava lá falando, ah, eu tô em maio de 2016, né? Meu nome é Rex Tyler, eu sou membro da Sociedade da Justiça da América, né? E aí eu gravei isso... Acabou. Falou, ah, não entrem nessa nave, se vocês entrarem, vocês vão morrer. Tal. Aí fica aquele suspense no ar, pum, acabou. E aí agora só eu voltei pra começar a dublar a segunda temporada. É um personagem também bem legal. Tem um outro também de desenho também que eu adoro, cara, é difícil dizer um só. Tem o Buford, eu não sei se vocês já ouviram falar, um desenho chamado Nunchucks. Não. São dois castores que são... É muito engraçado esse desenho. Esse era um desenho que era pra ter bombado. Eu não entendi por que não fez sucesso. Eu não sei se passa no Cartoon, eu acho que é Nunchucks. São dois castores que são fissurados, assim, fãs do Chuck Norris. Então o sonho deles é lutar igual o Chuck Norris. Só que eles só fazem besteira, né? Eles só fazem besteira, eles só se metem em furada e tal. E tem um vizinho deles, que é uma ovelha, que é o Buford, que odeia os dois, porque sempre acaba sobrando pra ele. Então é muito engraçado, e é um personagem que eu adoro, adoro fazer. A gente pirou, a gente falou um monte de barbaridade no desenho, nada muito pesado, porque era cartoon e tal, mas a gente falava umas coisas, deixava no ar, assim, meio implícito e tal, e era muito engraçado. E é um personagem que eu curto muito fazer. Ele fala umas coisas assim, tipo, sei lá, muito bem, seus dentuços! O que vocês acham que estão fazendo aqui? Vocês estão me atrapalhando, hein? Ó, eu tô querendo saber. Eu não quero saber disso, não. Eu quero saber bater o recorde no meu videogame. Sai daqui! Então, assim, é muito engraçado, agora. É divertido fazer o bicho. E o desenho é muito engraçado. Eu realmente não sei por que esse desenho não bombou. Eu pensei que fosse fazer um sucesso, porque a gente rolava de rir no estúdio fazendo isso. É muito legal. Inclusive, eu e os outros dois dubladores que fazem os castores, a gente ficava trocando mensagem das barbaridades que a gente ia colocando de improviso, né, mudando o texto, e aí um queria fazer mais do que o outro, sacanear mais o outro e tal, eu chamava de dentuço, eles me chamavam de cotonete de orelhão, era um absurdo, assim, era só coisa louca que a gente falava, era bem, bem engraçado. Faz o... Perguntas, né, fala aí. A próxima é do Lee Feitosa, ele quer saber, que é a mesma minha, praticamente, como foi dublar o Veigar no League of Legends? E a minha também. Cara, o Veigar foi o seguinte, eu fiz Coronel Crunch no Power Rangers RPM. E aí era um cara que falava umas coisas. Falava umas coisas engraçadas, falava. Ah, chefe, dessa vez nós vamos capturar os Power Rangers e tal. Ele tinha uma vozinha meio assim e tal. E aí o Léo Santos, que era o diretor do League of Legends, ele falou, cara, eu te chamei pra fazer uma parada, porque eu me lembrei do Crunch que você fazia no Power Rangers. E a voz do bichinho aqui, do personagem, no original, é parecidona com aquela voz que você fazia. Eu acho que tu vai conseguir chegar muito parecido com ele. Aí eu falei, pô, legal, bota aí. Quando ele botou, eu comecei a rir, né, cara? Eu falei, sério? Aí eu falei, tá, pô, beleza. Eu falei, vê se é mais ou menos isso aqui que você quer. Vê se é nessa onda aqui. É o caminho mais curto, mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Aí ele, cara, vai aí, bicho. Aí falou, é isso, vai nessa aí. Aí chegou na hora da gente fazer as risadas, né, as gargalhadas. Aí ele botou a primeira, eu falei, cara, eu não acredito. Aí ele falou, o que foi? Tu não vai chegar? Se não conseguir, não força não, cara. Faz como você conseguiu. Eu falei, não, eu tô falando outra coisa. Eu tô rindo aqui sozinho, porque era uma gargalhada que eu fazia quando eu era moleque. E a gente chegava na rua de madrugada, depois de ir pra algum lugar e tal. A gente chegava tarde, chegava assim, 2, 3 horas da manhã na rua, fazendo essa risada alto pra caramba, pra acordar todos os vizinhos, sacanagem. E era exatamente igual a risada que o cara fazia no original. Eu falei, cara, eu não acredito. Eu falei, cara, eu vou fazer isso fácil, dá pra fazer na boa. Ele, pô, sério, faz aí. Aí eu fiz. E foi muito engraçado, porque na época que lançou o jogo, né, a versão em português, né, que a galera começou a jogar em português e tudo, as pessoas comentavam, falavam assim, a risada é igual, cara, como é que você faz a risada igual? É a original, vocês usaram a original, você dublou as risadas também? Não, eu dublei as risadas também, todas as gargalhadas deles, todas na versão em português são feitas por mim. E ficou realmente muito parecido, ficou muito parecido, bem legal. Foi uma coisa que, cara, eu adorei fazer. E depois eu fiz os plugins todos, fiz várias coisas e tal. Até hoje eu dublo coisa pra ele. E é um personagem muito bacana, porque eu não jogo League of Legends, eu sou fissurado em videogame. Eu, pô, jogo videogame desde que me entendo por gente. Tive locadora de videogame na década de 90. Mas League of Legends eu nunca joguei. Mas o meu filho joga. E aí era muito engraçado, porque quando a galera descobria que era eu que fazia, todo mundo ficava, me ligava. Porque ele falou, cara, faz a voz do Veiga e tal. E era muito engraçado, né? Porque aí eu tinha que ficar gravando aquelas coisas assim, vou gravar recado, mensagem, né? Aí ficava lá, fique sabendo que se a situação fosse outra, eu não... Como é que é? Eu não teria piedade de você. Aquelas coisas assim e tal. E aí era muito engraçado, cara. A galera descobria e ia me pedir pra falar e tal. Mas eu curto muito também, cara. Foi uma coisa muito legal de fazer. A gente se divertia no estúdio, a gente riu pra caramba. Mas fala, tinha mais perguntas, né? Posso fazer uma rapidinha? Faz, Igor, sentido. Primeiro. Existe muita diferença na questão de dublar jogos ou pra dublagem convencional? Eu sempre quis saber se existe muita diferença ou se é praticamente o mesmo sistema de... Cara, eu vou te falar dublagem. Eu vou te falar o seguinte, não existe muita diferença. É totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é impressionante. Porque na dublagem... É aquilo que a gente estava falando antes, né, do cobra, de cobrir as bocas e tal. Então a gente tem a imagem para guiar a gente e você tem, né, tem a imagem de tudo que está acontecendo ali. Você dubla tudo que está acontecendo na tela, você está olhando, está vendo. O jogo, muitas vezes a gente faz a localização e a gente chama de dublagem, mas na verdade a gente não dubla, né, o jogo em si. A gente faz uma localização com o áudio. Então muitas vezes o jogo não está nem pronto. Né, tá na versão beta ainda e tal, os caras mandam, às vezes mandam um desenho, assim, uma gravura mesmo, do personagem, só para você sentir qual é a onda. No League of Legends, por exemplo, tinha uma gravura do Veiga, para eu, né, poder olhar e ver como é que era o bichinho. Mas muitas vezes você não tem nada, absolutamente nada, é só o áudio, você escuta o áudio uma vez e faz a versão em português. E aí tem algumas restrições, porque fica meio perdido. Para quem joga, entende como funciona a coisa, porque tem falas que você tem que sincronizar, você tem que estar cravado junto com o original, e tem outras que é mais livre. Então você pega um jogo tipo, sei lá, Call of Duty, por exemplo, muita fala de guerra, né? Vamos por aqui, tal, me cubro, tal, isso aqui, vamos pela esquerda. Isso na hora do jogo não tem boca. Então você fica livre para fazer. Quando tem as cenas em que aparecem os caras falando e tal, aí você tem que fazer aquilo ali cravadinho. Tem que ter as pausas, tem que começar junto, terminar junto. Então é difícil. É difícil, porque você não tem a imagem para te ajudar. Né? Você seguia só pelo áudio. Então você escuta uma, duas vezes antes e faz depois. E depois, no programa no computador também, o técnico vai lá, o operador ajeita para ficar cravadinho o começo, o final, se tiver pausa, se não tiver e tal. Então é um processo bem diferente, bem mais demorado do que a dublagem também. É um processo bem diferente, apesar de ter essas semelhanças, né, com a dublagem, porque você tem interpretação, tem que ser ator, né, tem que... E para quem dubla também tem mais facilidade, porque você consegue pegar um texto e interpretar ele, porque eu acho que a grande dificuldade de quem está começando na dublagem é essa. É você ler uma coisa e interpretar ela de uma forma como se você estivesse falando aquilo normalmente. Né, como se aquilo estivesse realmente saindo da sua cabeça. Essa que é a grande dificuldade, porque aí a coisa fica natural. Porque quando fica lido, aí fica horrível. Então, é bem diferente. É bem diferente. Faz o... Porque eu tenho uma irmã, que ela tem 7 anos, e ela acompanha o Steven Universo. E ela queria saber como foi fazer a dublagem do Sr. Smiley. É, pois é, o que aconteceu? Foi que nem o Young Justice. Aconteceu a mesma coisa. Eu fui fazer o Sr. Smiley, aí fiz e tal, e fiz o prefeito também, o Dewey, né? E tudo bem, beleza, foi tranquilo, eu fiz lá a dobra, eram duas falinhas pequenas e tal, acho que até em episódios diferentes, e depois os dois voltaram com muita coisa. E aí a diretora falou, cara, eu vou ter que escolher um dos dois, eu vou te deixar fazendo o prefeito, e passou o Sr. Smiley para outro dublador, que agora eu não vou lembrar para te dizer quem é que faz, mas acabou passando para outra pessoa. Então eu fiz o primeiro episódio do Steven Universe como o Sr. Smiley, e depois trocou. Eu não sei nem se ele refez o que eu tinha feito para poder ficar com a mesma voz desde o começo, mas trocou. Eu passei a fazer só o prefeito de, né, que é bonachão pra caramba e tal. E... Uhum. É meio assim, agora tá na moda, né? Tá bem atual. Ele é meio Trump, assim. Sim. Total, ele é total. É por aí. Okay, então, eu não fiz, acabou que eu não fiz o Smiley mais, mas era um personagem que eu me amarrava em fazer também. Ele era mais pra cima e tal. Eu curto mais essas coisas mais malucas. O outro leitor do Real, ele quer saber como foi que você chegou nesse mundo da dublagem, porque ele entrevistou o Briggs e disse que era algo de família. Aí como foi no seu caso? Como você foi apresentado a esse mundo? O que aconteceu? Bom, eu pequeno, a gente, né, criança, assiste desenho direto, eu sempre achei aquilo sensacional. Uma vez eu passei com meu pai de carro na porta da Herbert Richards. E aí ele falou, pô, aqui que são dublados os desenhos que você vê e tudo e tal. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, cara, o que você tá falando? Tá falando grego pra mim, né? Dublado? O que é dublado? Ele falou, você acha que os desenhos que você assiste são feitos em português? Não são, cara. São em inglês e tal, na língua nativa lá de onde o desenho é feito. E depois chega aqui, os caras gravam as vozes todas em português, falando em português. Aí quando você assiste, pra você poder entender, senão você não entender nada. Eu falei, ah, legal. Maneiro esse troço aí. Bacana. E, cara, eu morreu o assunto aí. Passou, assim, sei lá, 10 anos. Eu, na época, eu pegava onda e tal. E era muito engraçado, porque a gente, às vezes, ia pra trás da arrebentação, ficava esperando onda lá, calmaria, a gente ficava lá sentado sem fazer nada. E eu e mais alguns amigos, a gente ficava imitando as vozes dos personagens. E os caras ficavam pra mim, pô, cara, tu imita igualzinho, tu faz igualzinho fulano, faz igualzinho não sei o que e tal. Pô, caramba, engraçadão e tal. Cara, nunca pensei em trabalhar com dublagem. Nunca pensei, era só brincadeira mesmo. E aí passou mais 10 anos, eu caí nessa profissão de ator meio por acaso, que aí é uma outra história longa, na próxima eu conto, mas eu acabei virando ator por acaso e estava fazendo uma peça infantil, acho que era João e Maria, estava fazendo João e Maria, e metade do elenco era de dubladores, tinha a Sarito Rodrigues, a Carla Pompilho, o Ronaldo Júlio também fazia peça, Roberta Nogueira, o Seidel, né, ele não estava na peça, mas na época ele estava casado com a Roberta, então estava sempre em todos os ensaios, em todas as apresentações e tal. E eu comecei a conhecer a galera, comecei a ficar mais íntimo. Então a Carla eu tinha conhecido num teste para uma outra peça, que a gente tinha feito uma leitura juntos, E aí quando a gente se encontrou, né, no primeiro ensaio, que eu soube que ela estava no elenco, foi uma surpresa, ah, que legal, então, mas eu nem sabia que ela era dubladora. E comecei a fazer a peça, tal, tudo lá, e vendo a galera no sábado, né, atendendo o telefone no camarim antes da peça começar, ou às vezes depois da peça terminar e tal, porque era infantil, terminava cedo. E a galera recebendo horário, né, no estúdio. Ah, pô, tá hora, segunda-feira, dá pra você vir, dá pra gravar, e tal, não sei o que. Ah, dá, e tal, não sei o que. Montando a agenda. Aí eu ficava olhando, uma vez eu comentei, né, no camarim, falei, caramba, cara, vocês trabalham direto, né? Pô, legal, e dublagem é um negócio tão maneiro, cara, eu sempre achei super legal, mas nunca, sei lá, nunca pensei em fazer isso. Aí as meninas falaram, cara, por que você não vai? Por que você não vai dublar, pô? É uma extensão da nossa profissão, né? É uma ramificação da profissão do ator. Você pode fazer várias coisas, você faz cinema, faz publicidade, faz novela, faz comercial, faz institucional, faz dublagem, né? Faz teatro, são várias coisas que a gente pode fazer. Por que você não vai e tal? Eu falei, ah, sei lá, dizem que é uma panelinha, que é fechadão e tal, sei lá, nunca pensei. Aí a Carla Pompilho virou para mim e falou, pô, você quer ir? Se você quiser, eu te levo. Aí eu falei, ah, tá. Ela falou, então, quando eu tiver horário lá na Herbert, eu vou te ligar e combino contigo, você me encontra lá, você vai para conhecer as pessoas, conhecer o estúdio, ver como é que é e tal. Eu falei, ah, tá, beleza, legal, fechado. Eu falei, vai ligar nada, né? Vai esquecer. E aí, chegou na segunda-feira, ela me ligou, ó, amanhã, 9 horas na Herbert, quer ir? Eu falei, quero, claro. E aí, eu cheguei, fui lá, fui super bem recebido, não teve nada disso de panela, fechado e tal, pelo contrário, fui muito bem recebido. E comecei a ir para lá todos os dias. Eu ficava lá de 9 às 4, 5 horas da tarde, todos os dias. Eu saía para almoçar junto com a galera e ficava só assistindo. Eu falei, pô, é legal, o negócio é bacana, gostaria de fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque tinha um amigo meu que falava isso. Falava, cara, dublagem é coisa para ciclo, que tem que ter um olho na testa, porque eu não consigo olhar para o roteiro, para o vídeo, para a tela ao mesmo tempo. Não dá, isso é coisa de maluco. E aí eu fiquei lá durante 3 meses nessa história, indo todo dia assistindo e tal, duro pra caramba, não tinha dinheiro. E eu falei, cara, eu tinha que dar um jeito de começar a fazer esse troço, mas eu precisava fazer um curso. Só que eu precisava fazer o curso e ao mesmo tempo já começar a dublar para o dinheiro que eu estivesse ganhando dublando eu poder pagar o curso, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar nada. E aí começaram a pintar oportunidades de fazer coisas, começou a pintar teste para fazer e eu não sabia dublar, né? Eu chegava lá, batia na trave, fazia mais ou menos, as pessoas tinham paciência comigo e tal. E aí teve uma vez que a Carmen Sheila, que é a minha fada madrinha na dublagem, que era até o Seidel que ia fazer um personagem no Law and Order. E aí ele estava com algum problema, então não sei o que, não ia conseguir chegar a tempo, ela tinha que fechar para entregar o episódio. E falou, cara, entra lá e faz. Eu falei, não, Sheila, eu não vou fazer isso, eu não sei dublar, ainda não comecei a dublar, eu só estou assistindo lá. Não, vai, você vai conseguir, você não é ator? Eu falei, sou. Então, vai lá, entra lá e se vira. Eu vou te ajudar, a gente vai devagarzinho, vou com calma e tal, a gente vai com paciência até ficar direito. A gente tem aqui o dia inteiro, eu só tenho que entregar hoje, mas ele não vai poder vir, então eu preciso que alguém faça. Você está aqui no estúdio assistindo, entra lá e faz. Eu falei, tá bom. E era um personagem super difícil, porque o cara tinha cheirado cocaína e estava sendo torturado, então o cara fungava, chorava, nossa, berrava, tudo ao mesmo tempo. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, meu Deus do céu? E fui fazendo aos pouquinhos e tal, pá, pá, pá, pá, até que saiu e rolou. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer um curso urgente, porque estão começando a aparecer essas oportunidades e eu não estou pronto para fazer. E aí eu estava lá no pátio da Herbert, passou o Peterson Adriano, e falou assim, ah, cara, tá de bobeira aí, vem cá fazer um teste comigo e tal. Eu falei, tá. Aí ele falou, olha, eu só quero ouvir a tua voz, só isso, só pra ver timbre e tal. É um velhinho, mas faz a tua voz. Aí eu, malandrão, né, ator, bom pra caramba, fui lá e comecei, ele falou, cara, não pediu pra você fazer isso. Aí eu falei, putz, cara, ferrou, queimei o cartucho. O cara, pô, vai me odiar, né, vai me bicar daqui pra fora. Eu falei, tem que aprender e tal, não, mas aos pouquinhos, cara, normal, quem tá começando, né, tem que ir aos pouquinhos mesmo, normal. Só queria te ouvir só, eu pedi pra você fazer com a tua voz justamente pra poder saber como é que era o seu timbre, pra poder te escalar pra fazer alguma coisa. Aí eu falei, cara, não, definitivamente eu tenho que fazer um curso. Aí descobri que no dia seguinte ia começar um curso de dublagem com o Cristiano Torreão e com o Flávio Bach. Aí eu falei, ah, é esse aí, cara, vou me jogar. E aí liguei e falei, ó, eu não tenho como fazer a matrícula hoje e tal, eu amanhã já vou para a primeira aula, faço a matrícula aí na hora. Pode ser? Ah, pode ser. Aí fui, comecei a fazer o curso e começaram a pintar oportunidades. E no meu primeiro mês eu fiz várias horas de vozerio, porque é uma coisa que, se a pessoa é boa de improviso, consegue fazer numa boa, que você não tem que seguir boca, você não tem sincronismo, não tem nada. E aí começaram a me colocar, porque a essa altura já várias pessoas me conheciam, já de tanto eu ficar lá, falar, cara, entra, pelo amor. Eu cheguei a fazer vozerio antes, de bobeira, assim. Os caras falavam assim, não, entra lá, cara, tu vai ficar aqui assistindo, não, vai pra lá dublar também, vai fazer o vozerio. E aí eu chegava lá tímido, né, não conhecia ninguém, ficava lá no fundo, aí o pessoal olhava pra trás e falava assim, vem cá, eu vou ficar trabalhando aqui, esse maluco vai ficar lá atrás parado? Pô, qual é? Vem pra cá, cara, fica aqui na frente da bancada, vai falar, fala qualquer coisa aí, se vira. Aí, de brincadeira, né? E aí, cara, eu comecei a fazer as coisas, comecei a dublar direto, graças a Deus deu certo, eu comecei a ganhar alguma coisa pra poder pagar o curso. E o resto é história. Aí o resto é batalha. Você vai aos pouquinhos, né, conquistando teu espaço, as pessoas vão te dando oportunidade. Eu, quando dirijo, também eu gosto de dar oportunidade para quem está começando, para quem eu sei que tem potencial, para quem já está há mais tempo, inclusive, mas que não tem oportunidade. Então eu gosto de escalar essas pessoas também, porque eu sei que vão fazer um trabalho bacana, apesar de, né, não terem muita expressividade na profissão, mas que tem um potencial muito bom. Então eu sei que eu posso colocar essas pessoas para dublar e para fazer personagens legais e tal, que a coisa vai ficar bacana. E aí, foi uma coisa que me salvou muito no começo também foi o fato da tradução. Porque no começo a gente dubla muito pouco e tal, e eu tava começando, né, aquela coisa, dublando aqui e ali, e aí eu fui dublar na Voice Brasil, que é um estúdio que não existe mais, do Jorge Rosa. E quando eu terminei de dublar e tal, tava ali fora e ele conversando lá, falando, cara, a tradução tá horrorosa, tá todo mundo reclamando dessa tradução, tá muito ruim mesmo e tal, não sei o que, babá. Aí eu ouvi assim, falei, Jorge, se você quiser, eu posso traduzir pra você. Aí ele falou, por quê? Você é tradutor? Eu falei, cara, não, mas eu sou professor de inglês formado desde 17 anos de idade, que é uma coisa que eu sempre gostei, assim, então estudei inglês desde muito cedo. E se você quiser, eu posso traduzir. Eu nunca traduzi, não, mas se você quiser, a gente pode fazer um teste. Aí ele falou, ah, tá, não, tudo bem, qualquer coisa eu falo contigo. Aí ele tava na roubada lá, não tinha quem traduzir, estava numa confusão, numa correria, me ligou, falou, cara, quer traduzir? Eu te mando um para você ver a formatação, como é que é e tal, e você faz. Eu falei, tá, tranquilo. Aí fiz, ele gostou, eu comecei a traduzir direto, e assim, foi o que me sustentou durante muito tempo, durante, sei lá, um ano e meio mais ou menos, virou o meu carro-chefe. Eu passei a traduzir muita coisa, comecei a traduzir inclusive para São Paulo também, para SPT Filme, e para vários estúdios daqui do Rio também, e fiquei um tempão nessa, assim, dublava algumas coisas, traduzia muitas outras, né, para poder me manter e tal, e também não desistir da coisa, não parar pela metade, pelo meio do caminho. E aí depois, foi aos pouquinhos, foram pintando os personagens, as pessoas foram me dando oportunidade, uma coisa aqui, outra ali e tal, e a gente vai crescendo, aí agora já tô um pouco mais estabilizado, mas ainda tem muito feijão com arroz para frente ainda, com certeza. Mais alguma pergunta, né? Tem uma pergunta que é minha e vai soar um pouco polêmica, mas eu tava muito curiosa pra saber a opinião de um dublador sobre isso. Atualmente. Pode falar. Atualmente. Ah, não, não vou responder isso não, pelo amor de Deus, que isso? Não faz isso não. Tá querendo. Vai, fala. Vai perder o emprego, não faz isso. É que eu tô vendo muito cantor, muito youtuber dublando coisa, e eu acho que isso é um pouco de desmerecimento com quem trabalha ali já nessa área há muito tempo, que tem conhecimento. Porque dublagem tem que ser uma coisa séria, você não pode colocar qualquer pessoa pra dublar algo. Mas hoje em dia tá acontecendo muito isso, aí eu queria saber sua opinião sobre isso. Nada a declarar. Não, cara, o que acontece? Assim, eu acho que há casos e casos. Tem coisas que eu acho perfeitamente... Uma coisa que eu não entendo, isso numa boa, eu não entendo mesmo. É, por que colocar figuras conhecidas, né? Assim, vamos dizer, pegam os globais, né, atores mais conhecidos, que atores todos somos, mas pegam atores mais conhecidos, né, do público em geral, e colocam para fazer alguns personagens em algumas produções que vão para cinema e tudo mais, né, principalmente animação. Por que isso? Se eu não sei, eu tive, meu filho já está com 20 anos já, mas eu levava meu filho para ver vários filmes, né, quando ele era pequeno, no cinema, e nunca foi porque era alguém famoso que estava dublando. Entendeu? Era porque era um filme da Pixar, porque era um filme da Disney, porque era um filme da DreamWorks. Então, assim, eu sabia que era legal, eu tinha visto o trailer, eu achava engraçado, mas não é porque fulano X ou Y estava dublando, entendeu? E as pessoas confundem, tem uma coisa que acontece, o que que acontece? A Disney, por exemplo, tem um casting deles, né, de atores muito conhecidos e tal, que fazem filmes, que tem uma carreira sólida e tudo mais, e que fazem, né, as animações, contratam para fazer algumas animações e tal, não sei o que, eles participam de alguns desenhos e tudo mais. Os caras fazem a voz original, e aquilo é uma garantia de que o trabalho vai ficar muito bacana. Não que se fosse feito com outros atores menos conhecidos não fosse ficar, mas tem coisas muito legais, como o Robbie Williams, por exemplo, fazendo o gênio do Aladdin, que era sensacional, né? Espetacular. Então, assim, é o tipo da coisa que eu assisti no original, justamente porque era o Robin Williams, que era um dos meus atores preferidos, assim. Eu falei, cara, isso vai ser... Desculpe o trocadilho, mas vai ser genial. E aí... Então, assim, isso... Beleza, até entendo. Tá, tudo bem. Aí, quando chega aqui, tem que colocar um global também pra, né, atrair o público. Desculpe, eu discordo. Eu acho que isso é besteira. Eu acho que as pessoas não vão assistir porque é fulano ou ciclano que tá dublando. Eu, sinceramente, pode até ter, assim, 2% que vai por conta disso, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que não. Teve esse filme agora dublado pela galera do Porta dos Fundos, né? Festa da Salsicha, que esse filme, sim, como é todo mundo, o elenco todo do Porta dos Fundos, e a galera já tá acostumada com Porta e tudo... De repente até vai assistir só por causa disso, se fosse um desenho. Porque assim, é mais pra adulto, né? Uhum. Só interromper, eu fui assistir o Festa da Salsicha. Uhum. E, cara, te falar que ficou um trabalho pro que o filme era proposto, foi um trabalho muito bem feito, cara. Eu até não sabia que era o pessoal do Porto de Fundos, achei que fosse só o roteiro. Uhum. Mas chegando lá, eu vi que foi dublagem deles também, ficou um trabalho muito bom. Eu falei, é uma coisa que, assim, é uma surpresa. Você vê um trabalho tão bom vindo de, assim, pessoas que não são acostumadas com dublagem. É, mas aí volta naquilo que eu tava falando antes. Eu acho que tem caso e caso. Não, nesse cara. Caso, eu acho que é perfeito. Acho que é totalmente coerente, cabível. E são atores, né, cara? Você pega atores. Quando você pega, por exemplo, o Thiaguinho Fragoso, fez o Ratatouille, fez super bem. Sabe, o Thiago, pô, mandou muito bem. E outros também, vários atores aí que mandaram bem pra caramba. Sabe, fazendo coisas legais aí em desenhos e tal, que ficaram muito boas, muito boas. Outros nem tanto, mas o Leandro Hassum também, né, fez, eu não lembro o nome do filme, aquele do cachorrinho, que era super rápido e tal, enfim. Uhum. O trabalho dele ficou muito legal também, no A Era do Gelo, com aquele menino lá, que agora eu esqueci o nome, como é que é o nome dele, que fazia a Turma do Didi. Alguém lembra? Eu sei quem é, mas eu não lembro agora o nome dele. É, enfim, aquele lá, né? Que tem a voz... Que faz a voz parece... do Cid. Faz que a faz a voz do Cid. Isso, exatamente. A voz do Cid. Cara, é sensacional. É sensacional, é simplesmente espetacular. É ótimo, entendeu? Então, assim, mas o cara é ator. O cara é um excelente ator, inclusive. Ele é muito bom de comédia, funciona muito bem ali fazendo o Cid. Então, eu acho que, dependendo do caso, não tem problema nenhum. Isso é um ponto, né? O outro ponto é em relação a valores, que aí eu já discordo e acho bacana, porque tem uns que vão fazer e eu falo assim, não, eu quero ganhar a hora de dublador normal. A hora de dublador para cinema, quanto é que é? X? Cara, é o que eu vou ganhar. Acabou. Se todo mundo ganha isso, eu vou ganhar isso também. Por que que eu tenho que ganhar mais? Essa coisa do Star Talent. Ah, pô, quanto é que você quer para dublar o filme? Ah, eu quero 20 mil. Sabe? Não, desculpe. É um trabalho. É um trabalho que a gente faz todo dia. Todo dia, a gente ganha por isso. Então, nada mais justo do que ganhar a mesma coisa. Entendeu? Agora, também entendo, por outro lado, o cara que chega lá e fala assim, ah, eu quero 20 mil. Beleza, eu acho que aí o problema é da empresa que paga. Entendeu? Que se eu sou a empresa, eu falo, tá, bicho, obrigado, próximo. Entendeu? Agora, cabe ao cara falar o preço dele, se vão aceitar ou não, aí não é problema dele. Então, assim, eu não acho errado também. Eu não julgo ninguém que vai, nenhum youtuber, nenhum cantor, que dubla game, que dubla desenho, que dubla qualquer coisa. Eu não julgo, cara. Não julgo mesmo. Eu acho que muita gente tem um sonho de fazer isso. Fala, caraca, que legal, cara, e tal. Pô, fui fazer a voz não sei quem, fui fazer, sabe, personagem e tal. Pô, eu me coloco no lugar da pessoa. Fala, cara, seria muito legal se eu não sou dublador e de repente me chamam pra fazer uma coisa, sabe, de um desenho que eu acho o máximo. Sei lá, o Beavis, por exemplo. sabe? Chega e fala assim, ah, cara, você é de uma banda e tal, não sei o que, eu sei que você curte pra caramba o Beavis and Butthead, queria te chamar pra dublar o Beavis. Você fala, ah, quê? Agora, vambora. Entendeu? Não vou nem perguntar quanto vão me pagar. Fala, cara, não sei, eu faço de graça, eu pago pra fazer, sei lá. Entendeu? Então eu entendo, sem problema nenhum. Agora, eu realmente não entendo é a parte das empresas de terem essa mentalidade de chamar Star Talent, né, ou celebridades, youtubers e tal. Tem uns que são meio pseudo, né, não são nem celebridades, são pseudo-celebridades. E aí, e chamam... não vou nem citar o filme, até porque eu não sei o nome do filme mesmo. mas teve um desenho recente agora que tava, né, outdoor, buzzdoor, aqueles negocinhos de relógio e tal, não sei o quê, anunciando e tal, com a voz de fulano de tal. Eu falei, quem? Cara, eu não sei quem é, não, eu juro. Eu não sei quem é, tô falando sério, eu não faço ideia. Não faço ideia de quem é a pessoa. Eu não sei se é youtuber, eu não sei se é cantor, não sei se é ator. Eu não sei se é vizinho do dono da empresa. Eu não sei, cara, eu não sei quem é, juro. E aí eu passei pelo primeiro ponto de ônibus, eu vi. Aí eu falei, cara, não faço ideia de quem seja. Aí passei pro outro mais à frente, tinha uma outra pessoa. Ai, fulano de tal, fazendo a voz, não sei o que. Eu falei, cara, eu também não sei quem é. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, não é possível, cara, eu tô em Marte, né, eu não sei. Pô, daqui a pouco vou botar o Trump pra dublar alguma coisa, não sei. Mas é isso, eu não sou contra, não. Eu não sou contra, entendo perfeitamente as pessoas que vão, porque é um negócio muito legal de fazer, então a pessoa vai, sabe, no maior deslumbre, sabe, vai feliz pra caramba fazer. São sempre muito bem recebidos, lógico, e inclusive pelos colegas, né, por nós, dubladores, são sempre muito bem recebidos, não tem nenhum tipo de represália, nada parecido. E eu só não entendo essa mentalidade. De repente, ah, vou colocar um fulano X, né, pô, global e tal, porque, né, pra fazer a voz, não sei quem, no desenho e tal, isso vai chamar a gente, vai chamar público pro cinema. Oi? Desculpe, eu não vejo dessa forma, eu não vejo isso acontecendo, sinceramente. Certo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta. Se tem alguma, Igor? Olha, eu no momento acho que de cabeça eu não sei. Bom, se no momento você não tem, já era, porque o momento é esse. Faz o gol! Airam Pinheiro, por acaso em algum momento da sua vida você dublou um filme erótico? Cara, já. Já e. Não, eu vou te falar mais. Não só dublei, como traduzi. O que é a coisa surreal. Nossa! Meu Deus! Porque, bom. Primeira parte da dublagem, todo mundo fica tonto no estúdio, porque se não tem nenhuma fala, usa o som original, o áudio original, mas se tem alguma fala durante a coisa toda lá, a gente tem que fazer, e aí você fica lá no estúdio fazendo, depois de você oxigenar o cérebro durante 2 minutos, meu amigo, pega a almofada, senta, porque pô, vai ficar tonto, não tem jeito, então é muito engraçado. É muito engraçado ver alguns colegas também fazendo, que aí fica a galera na técnica zoando, né? Você lá fazendo seu trabalho sério, prestando maior atenção, concentrado e tal, olhando pra tela, e a galera na técnica te zoando, rindo pra caramba. Então é engraçado. E a parte da tradução, que foi hilária também. Eu traduzi mais de uma, mas era aqueles soft pornô, né? Aquelas coisas assim, era, mas não era, sabe como que era? De vez em quando aparecia assim, mas aí dava pra ver que não tava rolando de verdade. Falava, cara, que ridículo. E aí eu traduzindo essas coisas. Aí tô eu lá, né? Computador e tal. Não tinha ninguém em casa. Eu não tava com fone, tava com áudio na caixa, normal. E aí traduzindo. Aí, pô, volta, para e tal, não sei o que, traduz. Aí daqui a pouco entrou a cena, eu tava lá traduzindo o negócio. Continuei traduzindo, né? Ficou a cena rolando, eu não dei pausa. E continuei fazendo o que eu tava fazendo lá, terminando de traduzir o texto. E aí, pô, chegou meu filho, tá sei que chegou na porta. Tá tudo bem aí? Eu falei, tá, cara, tranquilo, quer dar uma olhada aí? Tá na boa e tá. Aí minha mulher chegava, de vez assim, pô, mas que porra é essa, cara? Assim, agora, pô, é assim? Liberou geral. Falei, não, tô traduzindo o negócio aqui. Tá traduzindo nada? Tô sim, juro, mano. Eu tava lá traduzindo o negócio e, pô, cara, era hilário. E aí teve uma vez, e assim, a gente quando traduz, a gente ganha pelo tempo de filme, né? O tempo total do filme. Então, traduzir filme pornô era uma coisa ótima, porque tinham trechos e trechos enormes sem fala nenhuma. Então, pô, você traduzia 2 segundos, assim, bem tranquilo. Só que uma vez eu peguei um filme que a mulher, a desgraçada, a infeliz da mulher, ela resolveu provar que mulher também falava sacanagem durante o sexo. Então o filme era todo falado o tempo inteiro. A mulher não parava de falar. Ela falava todas as sacanagens que você pode imaginar, sem parar, o tempo inteiro. Então eu tinha que ficar traduzindo aquela coisa. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E pra dublar aquilo depois também foi um desespero. Né? Pra dirigir, pra dublar, pra traduzir, foi tudo um desespero. Aquele filme foi um terror. Aquele foi pra vingar todos os outros que foram molinhos de fazer. Mas já fiz sim, já fiz vários. Ah, Ayrã, você conhece a Letícia Quinto, né? Letícia? A filha do Gilberto Baroli. Cara, eu sei quem é, lógico, mas eu não a conheço, não. Ah, tá. É porque ela... É, pra quem não sabe, ela faz a voz da Saori, lá do Saint Seiya, né? Do Cavaleiro dos Zodíacos. Uhum. E, tipo, aconteceu de, tipo, tá num evento aqui na minha cidade, né? E ela foi dar uma palestra e tal lá. Aí aconteceu do microfone parar na minha mão, né? O microfone das perguntas. Uhum. E eu fiz exatamente essa mesma pergunta pra ela. Aí, tipo, ela não só respondeu o que fez, como ela também começou a gemer lá. Aí tu imagina, ela... a voz da Saori gemendo pra uma plateia de 100 pessoas. Ah, não, cara. Foi muito foda. Eu imagino, deve ter sido muito legal o evento. Foi muito legal. Foi um evento saudável, né? Um momento legal total. Pra vida. Claro, lógico. Pô. Você leva seu irmãozinho de 10 anos pra ver o Naruto. Isso, chegar lá. Não vi o Naruto, mas vi um monte de outras coisas, não tem problema. É. Chegar lá tem uma moça gemendo na plateia. É, pois é. Ai, cara. Calma. É aquela dublagem do... Não, é a fala do galinho lá, como é? Isso foi tudo, pessoal. Deixa só, pessoal. Pois é, isso aí, o... Muito obrigado pela sua presença aqui, Ayrã Pinheiro. É, eu acho que a gente vai, talvez no futuro, a gente volte a conversar. Beleza. As portas estão abertas, se quiser aparecer aqui de novo. Tranquilo, é só chamar. No post do podcast eu vou deixar um link para as redes sociais do Ayrã Ribeiro, quem quiser entrar em contato e tal. Pô, não, olha, faz o seguinte, não entra no site do Ayrã Ribeiro não, que é outra pessoa, cara. Ayrã Ribeiro, porra, falei Ribeiro, porra. Não, marca lá pra mim, bota lá quem quiser adicionar, não tem problema, mas tem o oficial, que é o www.facebook.com/AyrãPinheiro. Deixa eu repetir aqui, oficial, eu ia cortar essa parte. Tá? O Ayrã é Maria ao contrário, é aí, R-A-M de Maria no final. Porra, falei teu nome errado. Vou entender. O Ian vai cortar. Pô, edita depois, cara, não tem problema não. É. Beleza. Eu vou deixar aí o link aí pras redes sociais do Ayrã Pinheiro. Quem quiser conhecer, entrar em contato e tal. Ah, e aí, Igor, quer falar alguma coisa? Deixar algum recado? Não, eu tô realizado. Só dele ter feito a voz do Veigar, valeu esse podcast pra mim. Eu também. Não, eu tô muito feliz, sério. Eu tô me sentindo muito feliz aqui. Toda vez que eu jogar agora, eu vou lembrar, meu Deus, eu conversei com o Veigar. Exatamente. Eu tava jogando hoje mais cedo com o Veigar, porque tava empolgado pra poder gravar. Não, cara, e é muito louco, assim, porque às vezes, pô, meu filho tava jogando e tal, eu ouvia, né, lá no quarto, assim, eu falava, cara, o que tá acontecendo? E aí eu ficava rindo comigo mesmo, porque o personagem é muito engraçado, legal. Sim, sim. Mas valeu, galera, eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia. Falei pra caramba, né? Sim, esse podcast vai ficar gigantesco. Que isso? Esse é o plano. É. Então vocês conseguiram realizar o plano. Uma hora tá ótimo. Perfeito, um real a hora aqui, tá? Um real a hora, é, pronto, ganhei um real então, né? Pronto. Eu também. Mas valeu, então, sério, cara. Quem estiver ouvindo, entra na página do Facebook do Real Hora, no site, no Twitter, no Instagram, tá os links aí no post. E é isso aí. Faz o... Parabéns, cara, faz o... E parabéns, cara, parabéns pelo site, o Real Hora, eu entrei pra dar uma olhada, pô, bem bacana, bem interessante, legal. Achei bacana ter, falando sobre cinema, série e tal, não sei o que, mas ter quadrinho, ter literatura também e tal, achei bem interessante, cara, bem bacana. Parabéns pelo site, parabéns aí pra vocês, e foi uma honra estar aqui trocando essa ideia com vocês, bem legal. Tu conheceu o Ian também, que eu acho que deve ter falado contigo, né? Isso. Ele é nosso editor, ele vai editar essa gravação. Pô, peraí, deixa eu ver se eu entendi então. É Ian, Iago, Inaê e Igor. A gente não é da mesma família, viu? Por incrível que pareça, ninguém tem nenhuma relação de parente, nada. Pô, os coincidentes são muito excelentes. Pô, acho que eu vou me apresentar como Irã então, porra.